O programa mais completo do seu rádio, entrando no ar a partir de agora. Os ritmos que estão detonando. Dance Beat. No seu dial. A partir de agora, Dance Beat. Você vai entrar numa viagem. Dance Beat. Mixagens by Heather J. A partir de agora, Dance Beat. Muito bem! Depois de muito tempo em stand-by, a gente tá retornando por aqui, né? Dance Beat pra você no seu domingão, dia 31 de janeiro de 2016. Nesse domingão a gente vai aproveitar muito. Vamos lá então, ó. Meia hora pra você, só com as melhores por aqui, hein? Olha aí, vamos começando com o sucesso dela. Lançamento dessa semana no dia 27. A gente já tem remix exclusivo pra você. Vai lá! Rihanna, Beat Drake, Work! Aumenta o som e arrepia! Os melhores mixes. Dance Beat.

I was born, was tired, hadn't seen the light so long. Thought I lost my fight, couldn't find my way back home. And I felt the light snapping out of me. I was born and tired, waiting for daylight. Oh,

like she left some. Bring it back like she left some. In the club with the lights off, what you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it. Pois é, foi o único dos álbuns que eu consegui ouvir do começo ao fim dos sucessos pop ultimamente, hein? É, Work It, Fifth Avenue, aqui pra você no nosso programinha dominical, é. Bom, mas é isso aí, pessoal, a gente tá aí retornando pra você com o Dance Beat. Vamos trazer sempre músicas legais pra você curtir e tudo mais, né? Produzido, mixado, pra você dar aquele agito aí na sua casa, no seu domingão, meu amigo. Então faz o seguinte, se você curtiu, clica aí em curtir. E se quer dar uma ajudinha na divulgação pra gente, faz o seguinte, compartilha aí e fala bem que a gente responde, tá bom? Forte abraço pra vocês, um bom domingo, uma excelente semana e nos vemos aí na próxima. Tchau! Os melhores mixes. Dance Beat.